Bem-vindos ao sexto episódio do Orion Cast. E hoje estamos com os meliantes Hyde, Mr. Bubbles, Cetista, que vos fala, Lula Molusco e Pascoal. E hoje teremos o tema principal, que será filmes baseados em videogame. Então, filmes feitos baseados em historinhas de videogame que nem sempre deram muito certo. E eu acho que a grande maioria não deu muito certo, mas tem uns que são tão ruins que a gente tem que gostar, né? E esse vai ser o nosso tema principal. Nós vamos fazer um quadro novo hoje, que é o Warp Zone, que nós vamos falar de jogos antigos. Hoje, os jogos antigos que a gente vai falar são os três jogos do Donkey Kong Country. Então vai ser o Donkey Kong Country 1, 2 e 3, e vamos discutir eles nesse novo quadro. Não teremos Flame Wars, né? A gente quer dividir um pouco esses temas, né? Sempre trazer coisas novas para você. Agora vamos passar para o nosso tema principal, que são filmes baseados em jogos de videogame. Tem alguns aqui, a gente fez uma lista, eu acho que ficou bem completa, mas com certeza tem alguns que alguns de ouvintes aí nunca ouviram falar, e depois desse podcast vão lá ou ver esses filmes. Alguns a gente vai recomendar, alguns não, acho que muitos não, e alguns sim, né? Então, quando vocês, se vocês ouvirem esse podcast, ficarem sabendo de algum filme que vocês não sabiam assistirem, manda um comentário pra gente, fala o que vocês acharam, que a gente quer saber. E se a gente receber alguns comentários desse, no próximo podcast a gente comenta, porque vamos ver, né, se a gente ajudou alguém aí a achar algum filme legal, meio desconhecido. Tem alguns aqui bem antigos, né? Mas vamos começar com as franquias maiores, né? Então, primeiro, vamos comentar sobre os jogos do Mortal Kombat. Os filmes do Mortal Kombat. Teve dois, o Mortal Kombat e o Mortal Kombat A Aniquilação. A minha experiência com o primeiro filme do Mortal Kombat foi eu junto de um monte de amiguinhos meus, porque eu era pequeno nessa época, eu devia ter, sei lá, os meus 14 anos, eu não lembro direito. E todo um monte de amigo meu, as mães levaram pro shopping. Porque era assim. Pra assistir no cinema? Pra assistir no cinema, um monte. E, cara, a gente ficava esperando o arpão do Scorpion. Quando ele falou Get Over Here com o arpão lá contra o Johnny Cage. Nossa, a gente ficou louco, mano. O Raiden, quando ele apareceu, a gente ficou puto que o Raiden não foi um lutador, que ele era tipo um deus da eletricidade, nem lutou muito. Então, sabe, a gente foi... O jogo tava muito fresco nas nossas mentes, então a gente vibrava com cada coisa que a gente reconhecia dos jogos. Eu não achei que foi um filme ruim, eu achei que foi um filme bem legal. Não, cara, o filme é foda, é um dos melhores. Né? Você tá louco. Eu acho melhor também. Achei bem legal. O 2 eu achei uma porcaria. O 2 é uma merda. O 2 é aniquilação, né? O nome fala. Aniquila. Exatamente. Mas não teve um seriado também? Não teve um seriado? Teve um seriado e era com o Kung Lao, que era o principal, né? Era bem tosco, passou no SBT aqui. Mas a gente tá focando nos filmes, certo? Sim. Então, o Mortal Kombat 2 eu não gostei muito, achei meio ruinzinho, que nem vocês estavam falando aí, eu não gostei muito não. Mas o 1, eu tenho uma lembrança bem legal de ver nele no cinema com um monte de amigo meu e a gente vibrando, cara. Então eu achei muito legal o Mortal Kombat 1. Ah, o 1 é legal, cara. Ele passa bastante a ideia do jogo, assim, que é aquele torneio, né? Sim. Isso daí ficou muito interessante mesmo, porque, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito nos dois primeiros jogos do Mortal Kombat é realmente esse clima de um torneio num mundo estranho, né? Um outro mundo, tipo, e é muito legal isso no primeiro filme, né, eles deram esse clima mesmo deles chegarem numa terra que eles não conheciam ninguém, cheio daqueles negócios enigmáticos, assim, eu gostei das lutas, eu acho que, assim, que não são o melhor filme em termos de luta, assim, né, porque tem outros filmes de luta melhores, mas eu acho que em termos de adaptação ficou muito legal, porque não deixou de mostrar nenhum personagem que tinha no Mortal Kombat 1, e assim, todos os personagens estavam muito bem caracterizados, os efeitos pra época, né, eram legais, assim. Legal, né? As duas lutas contra os ninjas, contra o Scorpion e contra o Sub-Zero foram bem legais, cara. O Goro era sensacional, velho. Eu achei, assim, ficou meio farofa o jeito que ele é derrotado, mas assim, até que achei legal, né, pra falar a verdade. Se a gente ver hoje, vai parecer Muppet Show, mas eu, pra época, também achei bacana. Ah, então, mas pra fazer esse podcast, nós escolhemos não assistir de novo. Não vamos assistir. Acho que é um filme que envelheceu mal. Eu acho que não. O Mortal Kombat 1 não envelheceu mal. O 2 sim, mas o 1 eu não acho. O 2 eu nunca eu foi bom. Não, o 2 nasceu mal. É, o Mortal Kombat eu recomendo. O filme Mortal Kombat 1 eu recomendo a todo mundo que tá assistindo. Então, o primeiro tinha o Raiden, que era o Christopher Lambert, né, o Highlander. Aí os dois eles trocaram o cara. Trocaram vários personagens. Quando eles pegaram aquele reptilzinho lá e jogou no corpo morto, aí o corpo morto começou a absorver ele. De repente, quando ele nasceu, falou assim, Reptile. Reptile. Cara, é sensacional, cara. Meu, quando ele falou, Victoria a gente vibrava no cinema. A gente vibrava. Não, e fizeram a música, né? Tinha um remix, uma música dance, que tinha as vozes digitalizadas do jogo. Então, Nossa, sensacional. Essa música é foda. Eu ia comentar que essa música foi um hit total naquela época. Assim. Foi. Eu ouvi em pistas de dança essa música. Eu também ouvi em pistas de dança. Toda a trilha sonora desse filme é muito legal. Esses dias eu tava na casa de um amigo meu, ele baixou a trilha sonora desse filme inteiro. E assim, eu não sei se vocês vão lembrar, mas na cena final que mostra eles saindo assim naquele templo e vem aquelas crianças correndo e vai tocando uma musiquinha, essa música é sensacional também, uma música bem calminha assim, muito legal, antes de aparecer o Shadow Khan? É isso mesmo? Shao Kahn. Eu tô confundindo com outros desenhos. Mas... O desenho do Jack Chan, você tá confundindo. E também o Shang Tsung, que ele era tipo o chefão final, entre aspas, né? Meu, era engraçado ele a intensidade no rosto dele, assim, ele falando You will die! Sabe assim? Aquela intensidade! Não, realmente, isso daí eu lembro também, a gente fazia umas caretas nervosas. Lembra também que tinha um crime, assim, que passava um certo medo, assim, nas lutas contra a luta final, assim, que era contra o Scorpion, o Sub-Zero, e o Johnny Cage ia lutar com o Goro, assim, porque eram criaturas de outro mundo, assim. Eles criavam uma tensão muito grande, né? Lembra como mostrou o Sub-Zero congelando um cara, assim, ele cai no pé do Shang Tsung, aí rola a cabeça, muito louca, aí fala, muito louca, vitória perfeita. É, muito legal, e lembra que... Quem é que derrota o Sub-Zero nesse filme? É o Liu Kang. Lembra que o jeito que ele derrota é muito legal. O Raiden passa lá e deixa um balde d'água pra ele, né? Que é um detalhe muito legal, que o Raiden chega assim, tipo, disfarçado de monge, ele deixa assim, carinhosamente, com muita cautela, um balde d'água perto da luta, assim, meio que, tipo, passa desapercebido essa cena. No meio da luta, quando ele tá enfrentando o Sub-Zero, ele viu que ele não conseguia nem bater no cara, porque ele tava usando, tipo, gelo. Era um escudo de gelo. Aí ele pega e usa a espada, ó. Ele gira o balde de água, assim, pra poder fazer uma lança de gelo. Muito legal. E na conversa que ele tem com o Liu Kang antes, ele fala que pra derrotar o próximo inimigo dele, ele ia ter que usar o elemento que traz a vida. Mas o Raiden, ele explicou. Teve uma hora que ele explicou que ele é um deus, então ele não pode ficar do lado ou de um ou do outro. Ele tem que ficar neutro. Só que ele dava essas ajudinhas pro lado humano, entendeu? Ele ia lá, colocava o balde, falava e tal. Então, a história eu achei legal. Assim, claro que não é uma história digna de Oscar, mas eu acho que pro contexto do jogo, eu achei bem legal. Eu recomendo, eu não acho que envelheceu ruim, não. Eu acho que foi muito legal. E eu fiquei com vontade de ver de novo. Eu também. O pessoal comentando. Vamos assistir. No YouTube deve ter muita cena. Mas o negócio é assistir o primeiro e desconsiderar totalmente o segundo. Esquece que aquele filme existiu. O segundo, vocês lembram que eles têm um veículo Kengou Mokenball? Esquece isso. Que segundo? Eu não sei. Não tem o que falar. Não sei o que é. Mas vocês lembram assim que eles andam numa bola igual um Pokémon? Nossa, horrível. Pula essa parte, Vamos pra hora. Não, beleza. A próxima franquia que a gente vai falar é os filmes do Resident Evil. Tiveram 3 até agora. Tem planos de lançar o 4, eu acho que já até filmaram o 4, tá bem próximo aí pra lançar o 4. Eu sei que com certeza ele já foi aprovado e está sendo feito ou já foi feito. Então eu sei que o 4 vai sair. E eu sei mais ou menos a história também. Eu gostei bastante do 1. Claro, uma coisa que eu acho que todos nós temos que entender pra todos esses filmes é que você não pode trazer o jogo 100% pro filme, porque é outra mídia. Vai falar isso pro V-Bom, entendeu? Você vê. Não, claro, mas assim, é outra mídia. Então, é outra mídia, também eu tenho essa opinião. você tem que tirar certas coisas, você tem que colocar outras, é inevitável, não dá pra puxar uma... Não, você não tem, assim. Você não tem os mesmos mecanismos que você tem pra trabalhar a emoção do jogador, você não tem esses mesmos mecanismos no cinema, então, tipo, você é o cara no jogo de videogame, videogame é interativo. Então você tem ação, ele é interativo. Cinema não é interativo, você tem que ter uma empatia com o personagem pra se colocar na posição dele, você nunca vai estar na posição dele, então é uma coisa que o cinema... É manco nesse sentido, né? Digamos assim, ele não pode oferecer isso que o videogame oferece. Não, e eu acho que o Resident Evil 1 foi um filme muito legal, tomou algumas liberdades, né? Que não foram exatamente da história do jogo, mas eu achei que para um filme dentro dele mesmo, dentro do próprio contexto do filme, eu achei que ficou legal. É, a interação que eles têm com a Alice, não, Alice, né? Que eu acho que é o nome do... Sim, do, a Alice. Sim. O robô, né? É a da personagem principal. Da inteligência principal. Artificial, né? Da inteligência artificial, a inteligência artificial é no... É que fica lá na Hive, na colmeia. Isso, exatamente. Não. A Alice é a personagem da Mila Jovovich. Ah, da... Essa é a personagem da Mila Jovovich. Ah, okay. Isso é a heroína do filme. Então, eu achei as cenas de ação foram legais. É, então, assim, ele um filme sozinho, eu gostei bastante. É, mas eu gostei mais do 2. Eu não sei se você discorda de você nesse primeiro aí, então. Cara. Eu não achei o primeiro um filme bom, não. Eu acho que ele é um filme preparatório. Eu acho que ele só passa a ser bom depois que você assiste o 2. Eu acho que ele sozinho como filme não é bom, não. Tanto que eu assisti ele, quando eu assisti o Resident Evil... Primeira vez, eu abandonei a franquia totalmente. Eu vim assistir Resident Evil no ano passado, agora, assim, e aí eu passei a gostar dos filmes, assim, mas o primeiro, eu não achei que ele traz, assim, praticamente nada do espírito da série. Ele seria tipo o episódio 4 do Star Wars, assim. Mas, assim, é aquele filme... Porque, assim, você não pode simplesmente fazer um filme com todos os personagens do jogo, porque quem já jogou, ele tem um puta background já da história, dos personagens, e no cinema não tem como. Você tem que criar personagens, trabalhar a história deles e tal... E eu acho que foi isso que eles fizeram no primeiro, assim. Não, mas então, olha, eu não joguei muitos Resident Evil, eu acho que eu joguei o primeiro, eu acho que eu cheguei até o fim, eu não tenho muita história sobre a mitologia dos jogos e tal, e eu gostei do primeiro filme dentro dele mesmo, eu achei que ele conseguiu criar... Então, Falando, porque eles tiveram mas que fazer isso de uma... Novo. Só terminando, mas isso de novo, tem pra todos os filmes. Quem nunca jogou Mortal Kombat vai gostar do filme mesmo assim, eu acho. Entendeu? Então, olha, eu joguei muito Resident Evil, sempre joguei, fui ver os filmes, o 1 e o 2 eu fui ver quando saiu, assim, fui ver na estreia, eu lembro da minha namorada na época, gostar do primeiro, gostar do segundo, eu achei o primeiro e o segundo bons filmes de ação e entendo que os caras têm que adaptar. Fazer concessões, então, né? E o que eu acho interessante, tipo assim, minha namorada não manjava nada de Resident Evil, sabe? Ela olhou assim e falou, pô, me diverti, tomei susto, sabe? Achei bacana o filme, foi mas cumpriu o papel, valeu o ingresso. Eu entendo que eles têm que adaptar, porque também você ir pro cinema esperando ver exatamente o que você passou no jogo, já é um self-spoiler, né? Enorme, né? Você não vai ter surpresa nenhuma. Então... Mas eu acho que essa coisa, assim, de adaptar, é uma coisa assim, tem coisa... Realmente, o roteiro do jogo tem que ser adaptado pro cinema, mas assim, eu acho muito ruim que tem muitos roteiristas assim, de filme de jogo que eles adaptam, na verdade, aquela história do jogo pra quem nunca nem jogou o jogo. Isso é muito chato, porque eles pegam assim, eles perdem tudo, porque eles não pegam nem o público que gosta do jogo e nem o público que nunca nem ouviu falar. Porque eles pensam assim, o público que jogou esse jogo não foi um público tão grande, então vamos fazer pra um veículo de massa, vamos fazer adaptar uma história. Por isso que eles contam tudo de novo também, né? Contando de cada personagem. Sim, e tal. Exatamente. E também tem que ter, mas eu acho assim, às vezes eles fazem, no caso do Dragon Ball, que não tem nada a ver com o jogo, mas assim, o filme do Dragon Ball foi um filme assim, que eles não fizeram pra fã, eles tentaram fazer pegando um outro público, acabou que eles se ferraram, porque ninguém gostou daquela bosta daquele filme lá, infelizmente eu assisti. Mas é assim, nem agradou os fãs e nem agradou quem não conhecia, entendeu? Então eu acho que eles têm que ter um foco assim, de adaptação, mas mantendo quem conhece a história um pouco. E lógico, fazer de uma forma que, pra quem não assistiu assim, o filme do Speed Racer, muita gente fala mal, mas eu achei que ele foi um filme bem adaptado, assim, de por exemplo, ele tanto agrada quem conhece já a história e também conta do começo pra quem nunca viu. Então eu acho que tem que ser mais ou menos nessa linha. Assim. É difícil essa linha, né? Bem sim, mas tipo, no caso do Resident Evil que a gente tá falando, eu acho que ele agradou mais o público em geral e menos os fãs do jogo. Eu também concordo com o Lula. Tá? Eu acho que são bons filmes de ação, mas eu entendo Ah, achei bacana, me diverti com os filmes, mas tem um monte de amigo meu que joga Resident Evil que nunca aceitou os filmes. Agora, só, nada a ver com o que, mas o Lula tava falando assim, ah, eu fui no cinema com a minha namorada, gosto, quando ele falou assim, tipo, gostou, eu entendi que você ia falar assim, fui com a minha namorada, gostosa pra caramba. Era, viu, ele era, uma... viu, espero que continue, né, não é mais minha, espero porque que continue. Ele deu uma pausa, assim, minha será namorada. Será que é porque você levou ela pra ver esses filmes, é, que ela terminou o namoro? Não, cara. Ah, eu gostei. Foi bem beleza. Depois dos filmes, né. Eu gostei, beleza, mas acho que eu não gosto mais de você, né? É, não, então, mas já o segundo filme eu gostei mais do que o primeiro, aumentou o escopo, né, saiu só daquela mansão, foi pra cidade de Raccoon City, né, inteira, e eu achei legal a história, eu achei legal o jeito que acabou, eu curti mais o 2 do que eu curti o 1, e o terceiro eu já não gostei tanto, e eu achei que terminou de um jeito completamente retardado, a história a história do quarto filme, aí, pra quem não. É que a gente não pode falar o jeito que acabou. Mas, né, porque a gente. É spoiler free aqui, mas. O terceiro acabou de um jeito ruim. Eles vão pegar a ideia do fim do terceiro e passar pro quarto. Essa vai ser a história. Quem assistiu aí entende mais ou menos o que eu tô querendo dizer. O jeito que eles vão fazer, mas eu não gostei do terceiro, mas. Então eu recomendo o primeiro e o segundo, mas eu não recomendo o terceiro. Só que se você assistiu o primeiro e o segundo, assiste o terceiro, porque, né? Já assistiu o terceiro, né? Pra não dizer que eu não gostei nada do terceiro, que eu achei assim, que o ambiente que eles criaram, o jeito que ficou o mundo, essas coisas, eu acho que é interessante, mas eu não gostei da forma, ficou bem apocalíptico. Agora não gostei, até faz jus ao nome do filme, mas também não gostei do roteiro que o filme teve e do final. Achei o final bem retardado, o desfecho foi bem retardado, assim, meio nada a ver. Eu concordo com você totalmente. A única coisa boa do terceiro, assim, é o climão que tem, assim, no mundo, né? A atmosfera que ficou mesmo. O 2, sim. O 2 é um bom filme, porque o 2 eles trouxeram bastante elementos da série, assim. Tem o Nemesis, que só isso já vale totalmente o filme. É verdade. Tem o Valentine. Então, assim, ficou um filme... Tem o Carlos, que reza a lenda ser brasileiro. Brasileiro. É, então. E ficou um filme de ação muito legal, assim, e já não tinha que explicar mais nada, porque... Ela já começa saindo do laboratório, se eu não me engano, né? Ela começa saindo do hospital. Do hospital, e aí então. Encontra a cidade toda ferrada. Então, já começa a ação aí, cara. Você não precisa mais explicar nada, assim. Então foi um filme de ação muito da hora, assim. Eu gostei também. Eu achei que esse sim traz bastante o espírito do jogo. E aquela animação do Resident? Alguém assistiu? Eu assisti. Eu assisti. É legal muito mesmo. Muito bom. É com o Leon, não é? É com o Leon e a Claire. Exatamente. É, o The Generation, né? Uhum. Esse sim é um bom filme de Resident Evil. Só que assim, a gente não colocou na lista porque ele não é um live action, né? Um filme de animação. Ele não é live action. Mas ele não é Hollywood. Ele não é Hollywood. Ele não tem a Mila Jovovich. Mas fica aí a indicação. Quem assistiu os filmes, recomendável assistir a animação também, certo? Certo. Então, beleza. Beleza. A próxima franquia que a gente vai falar, que pra mim, pelo menos, cai na categoria de um filme que é tão ruim, nossa, que eu recomendo assistir. Que é o filme do Super Mario. É da hora. Não, cara, sério. O PS é o Luigi, é muito da hora. Tem aquele corpo gigantesco de monstro e a cabecinha do tamanho de um amendoim. Que porra era aquela, mano? É um Goomba. Assim, cara, filme é aquela tartaruga que você pula em cima, cara. Não é um Goomba aquilo lá. Cara, ou aquele cogumelo lá? É tipo a tartarugazinha que tem os cascos e tal. Acho que eles pegaram mais ou menos essa ideia. Não, o cara grandão com a cabecinha pequena é o Goomba. É o Goomba. Ele fala que é Goomba. Ele chama de Goomba aquilo lá. Ele chama de Goomba. Ele chama de Goomba, mas ele pode ter trocado. Eu lembro dele como Koopa Troopa, mas ok. Isso também... Enfim, né? Mas, assim, cara, a história... Eu acho a história ruim. Tipo, eles... É que você é o Super Mario, você tem que salvar a princesa e tal, mas você vive no mundo real, você é encanador, claro, né? Que nem é o Super Mario mesmo. Mas aí você vai pra esse outro mundo dos subterrâneos, não, assim. Mas tá certo, pô. É tipo o mundo dos dinossauros, que na verdade o Mario faz isso. Quando ele chega num cano... No Mario 64, por exemplo, quando o Mario chega num canto lá, na verdade ele tá vindo da Terra pra aquele mundo, tá ligado? Ele chega, porque Por isso que tem cogumelo pra tudo quanto é lado. É muito, muito alucinógeno. É lógico, não tem como você falar que tipo, do mar é a terra normal. Assim. Não, cara, e aquela, aquelas bombinhas que demoram um tempinho e explode. Ah, muito louco. No jogo tem no filme também. É. E é um dos elementos principais. Porque eles são foda. Eles foda com bombinha. Aí a bombinha vai. Meu, e é uma bombinha minúscula. E ela faz uma explosão nuclear, assim. O cara coloca no chão e ela vai andando assim. Meu, fica uns 20 minutos aquela porra andando. Tipo, mostra a ação, é né? Verdade, tipo... Não, tem um elemento legal no filme que eles usam aquela botinha do Mario Bros, tá ligado? Tipo uma, que é uma gordona uma... que dá pra eles, lembra? É, então. Mesmo, e é legal que ele coloca a botinha e eles saem, tipo, voando, assim. Mano, eu acho assim que. É, pensa bota bem, tem mola, né, cara? Como bota você faria um filme do Mario Bros? Véio? Você adaptaria melhor que isso? Eu acho que não, foi uma boa adaptação. Eu não adaptaria, porque dá pra adaptar, cara. Ah, cara, eu concordo também. Eu não assisti esse filme, mas a ideia me assusta, velho. É embaixo. Mas é da hora o filme. E ele foi é um dos hora. Primeiros filmes a ser adaptado. É tão ruim que você tem que ver, cara. É tão horrível que você tem que assistir. Peraí, vou lançar uma enquete. Se tiver duas fitas VHS, não um DVD. Duas fitas VHS, você não tem nada pra fazer num domingo à noite. Domingo, nem sabe, domingo. Num você tem o filme do Mario Bros. E lembra que a trilha sonora era do Roxette. Lembra que tem uma música do Roxette. E no outro você tem o filme das Tartarugas Ninja com Vanilla Ice. Qual que você vê? Não, velho. Vamos medir aí o quanto mais ruim. Não, Tartarugas não, Ninja, puta. Tartarugas Ninja, Tartaruga aquele Ninja fácil Ice, também. Aquele que tem o Vanilla Ice. Vai lá. Entre Tartarugas Ninja e o Mario. Go Ninjas, Go Ninjas, Go Ninjas, Go Ninjas. Pô, mó legal, mano. Não, eu acho que essas Tartarugas Ninja também. Não, Tartarugas Ninja, eu sou fã da trilogia. Aliás, dos quatro filmes, porque tem aquele filme das Tartarugas Ninja, que é uma animação, mas na verdade é continuação direta dos outros filmes, que era live action. E é muito bom, é o melhor da série. Eu sei que não tem nada a ver exatamente, apesar de terem jogos da Tartaruga Ninja, né? Mas assim... É, mas foi o oposto, os jogos vieram dos filmes. É, então não entra nesse escopo. Mas, assim, o escopo é filmes que vieram de jogos, né? Assistam. Então, eu iria dormir. No jogo lá, no filme do Mario, o ator que fez o Mario, ele disse que aquele filme foi o pior filme que ele fez na vida, né? E ele sente vergonha de ter feito aquilo, ele pede desculpa. É o Bob Gunn. Ele fez porque ele quis, né, velho? Vou falar a verdade. Ah, e na época ele deve ter ganho uma grana legal, né? Ah, sim, tipo, sim. Não vamos esquecer isso. Então, pô. Mas, cara, de novo, eu acho um filme ruim. Só que eu acho que todo mundo tem que ver um pelo menos uma vez na vida, cara. Porque pra você ver e sentir esses elementos que eles tentaram trazer, é hilário, cara. É animal. Lembra do Yoshi? Então... O Yoshi é muito estranho. Puta, é um dinossaurinho, velho. Eu não lembrava desse filme. É tão esquisito que é legal, né? É muito legal. Mas sério, eu acho que é tão ruim que é bom. Sim. Tão ruim que é bom. Sim, eu acho que cai nessa categoria pra mim, pelo menos. É, tão ruim que é bom. Não, realmente, é uma loucura... tremenda, assim, não vou falar que é um puta filme, assim, mas eu acho que da forma que adaptaram, eu sou muito fã da Nintendo, dos jogos do Mario e tal, e eu não me ofendi quando eu assisti, assim, achei que foi até bem legalzinho. Putz. Mas é lógico, né, não ganha Oscar de forma alguma. E quem faz o copo também é o Dennis Hopper, né, que é o cara que fez o Massacre da Serra Elétrica. Nossa! Waterland. Não, ele é mó ator reconhecido. Então o cara assim. É bom, né? Ele fez o Koopa. E detalhe, ele, no filme, não é um dinossauro. Não, ele é um humano. É um humano. Não, normal, mas existe um cabelo cena. Muito bizarro, né? Com existe uma cena que ele vira como se fosse o Bowser mesmo, né? É, no final, quando eles atiram nele com aquela arma de evolução lá, né? Ah, é mesmo. Tem uma explicação pra isso. Eles falam que, na verdade, tipo, como o ser humano evoluiu do macaco, a raça deles, que era muito parecida com o ser humano, eles tinham evoluído dos répteis. Então fica uma coisa que meio que uma adaptação. O que eles falam... É melhor não tentar explicar. Não, tem a explicação. O que eles falam é que quando caiu o meteoro que matou os dinossauros, dividiu a Terra em duas dimensões. Aí na dimensão que a gente tá, os humanos evoluíram dos macacos, né? E naquelas áreas evoluíram dos dinossauros. Aí ficou aquele mundo bizarro deles. Tá errado isso aí, tá tudo errado. Perfeito. Tá errado, os mamíferos também evoluíram dos répteis. Não tem nada a ver isso aí. Bom, pulando, vamos pular. Edubá. Super Mario, tão ruim que você deve assistir. Essa é a frase. É, isso devia estar escrito no pôster de divulgação do jogo. É tão ruim que é bom, né? O próximo que a gente vai falar é o Double Dragon. O filme Double Dragon. Esse eu já achei ele muito legal. É, pra quem não lembra, o Double Dragon é aqueles dois irmãos. É um jogo, né? Billy e Jimmy. Billy Jimmy, que eles passam por si. Acho que era pra salvar a esposa de um deles, não era? A namorada, sempre a namorada. Sempre a namorada. A história do jogo é essa, né? Eu achei. Chega um cara, ele dá uma porrada na sua namorada e põe ela nas costas e leva embora. Então todas as outras fases você vai percorrer pra chegar nela de novo. Exatamente. Desculpa, mas eu tenho que falar um adendo do jogo do Super Mario, rapidinho. Se você continuar falando adendo, cara, as pessoas vão te chamar de bolsa. Pode crer, é bolsa mesmo. Adendo, cara, adendo. O vocabulário aqui hoje tá legal, né? Eu estou adendando. Então, só adendando. Cara, no fim, ele não come a porra da princesa, mano. Nem no filme ele consegue comer a princesa, caralho. Não, no filme é o Luigi. Tem o romance do Luigi com a princesa. Ô, raiva, mas beleza, eu só queria falar isso. Então, Double Dragon. A história do filme eu achei muito legal, que é aquele amuleto que ele é quebrado no meio, né? Um deles dá invencibilidade, acho, ou alguma coisa assim, o outro dá força. Né, um deles fica com muito forte e o outro fica com invulnerabilidade. E tem um vilão que quer os dois amuletos pra ele juntar e ficar com esse poder pra ele. Então os dois irmãos... Se eu não me engano, é o T-1000 do Exterminador do Futuro. Não, é o Robert Patrick, né? Ele fez o Agente Duggett e o cara do Exterminador do Futuro. Então eu achei a história muito legal. As cenas de ação são legais. Eles não quiseram se manter muito fiel ao jogo. E isso eu achei uma coisa esperta que eles fizeram. Então eles tiveram só a liberdade de pegar tipo, as ideias gerais que tiveram no jogo e montaram uma história muito legal e muito coerente dentro do filme. Então esse eu recomendo, eu recomendo Mortal Kombat 1. Só falar pra quem for assistir esse filme, uma cena muito legal, assim, no final, quando eles estão lutando contra esse último chefe, tem uma cena que eles param... lutando contra o último chefe, né? Não, mas é verdade. Tem uma cena que eles param em frente a um monte de fliperama, e tem um fliperama do Double Dragon bem atrás deles. Da hora. É legal também que esse filme, ele seria passado no futuro, né? E o ano futuro deles é 2007, né? Você vê? Já foi, venceu. Já venceu. Tem o Abobo, né, cara? Que personagem legal o Abobo, né? Vocês lembram dele? Lembro. Ele era um cara que tinha... vezes no jogo. Ele tinha a força de 10 homens, se eu não me engano. Então ele ficou, tipo, colossal, assim, bombado. Gigante. Né? Não é bombado. Ele ficou... Parece um tumor gigante. Parece uma bola de câncer andando. Assim. E tinha muito... tinha muito daqueles efeitos, aqueles raios azul, né? Aquelas coisas dos anos 80... Vocês lembram o carro deles também, como era legal, velho? Era da hora. Que funcionava com lixo. Pode crer. É mesmo, cara. Vocês lembram? Inclusive, eu lembro que eu assisti esse filme, assim, eu gostava muito de passar na sessão da tarde, e eles jogavam lixo ali, tipo uma fornalha, isso porque era moderno, né? Uma fornalha e o carro andava. E tinha um tubo que eles pegam no filme, assim, e jogam lá dentro, que eu acho que é um produto químico, que aí o carro começa a andar rápido pra caramba. Não sei se vocês lembram dessa cena. É o carro do De Volta pro Futuro, cara. É o DeLorean. É um DeLorean, então. E na minha casa tinha um tubo igualzinho esse tubo aí, esse local. Você não pôs no carro do seu pai. Não, eu morri você pôs no carro no forno da minha casa pra ver o que acontecia. Eu achei que você ia pôr no carro do seu pai e ele ia ter quebrado você inteiro, né? E destruído o carro dele. Mas é um filme bom, né? Double Dragon é um filme legal. Eu acho ótimo. E ele foi o primeiro filme a ser adaptado, assim, de um jogo. Ah, é? Foi o primeiro? Ele foi antes do Super Mario? É um pouco antes do Super Mario. Foi no mesmo ano, só que ele veio antes. Foi em 94. Ah, beleza. Mas, cara, ele tem o Charlie Sheen. Mas não foi tão... Charlie Sheen não, cara. Como é o nome do... Marco da Casa. É, exatamente. Esse cara que fez aquele filme de capoeira lá. Muito legal. Ele tem uns atores legais lá. É, legal. Foi legal, cara. Que eu acabei de ficar com vontade de assistir também essa porra do Double Dragon. Vou ter que arranjar botar na lista. Ah, essa é tarde. Ficar com um backlog de filme aqui pra rever, nossa. Beleza, o próximo é Tomb Raider, se você quiser ser bolsa, né? Que você fica mexendo essa bolsa. Então, eu não gostei do primeiro, foi um do Eu Nunca Durmo em Filme. Mesmo filme ruim, eu assisto até o fim. O Tomb Raider 1 foi o único filme na minha vida que eu não consegui assistir até o fim e eu dormi. Porque eu achei uma bosta. Isso o segundo, eu achei Angelina uma segunda Jolie. Bosta. Isso porque tinha Angelina Jolie. Então, assim, Tomb Raider, pra mim, é merda. Eu não recomendo. Eu assisti o 1, não assisti o 2, mas também dizem que não é muito melhor. Eu achei uma bosta. Essa é a minha opinião. Eu também assisti o 1 só, não tive coragem de assistir o 2, porque o 1 já faz um merchandising pro 2 que você fica daquele jeito, né? Mas, assim, eu acho, assim, bem farofa, velho. Ainda prefiro o filme do Mario. Falar bem farofa. Nossa. Eu assisti o... Eu concordo. Eu assisti o 1 e 2 e com namorada também. Eu achei mal menos, mas ela gostou. Então, mesmo tendo a Angelina Jolie. Se você assistiu com namorada, só rolou pegação no cinema, então, né? Até assim, eu gosto também, caralho. Não assisto o filme, mas pô, mas não, ela gostou do filme. Eu achei, mas, tipo assim, achei legalzinho. Não achei um lixo, não. Vocês estão sabendo de algum novo que vai sair? Porque eu vi umas fotos aí na internet um tempo atrás de uma mina nova aí que virou a Lara Croft. Não, mas isso é só pra divulgação do jogo. Toda vez que eles vão fazer divulgação de um jogo novo do Tomb Raider, eles fazem, tipo, contratam uma modelo pra servir. E ela também serviu de modelo base pra fazer a personagem no jogo, né? Teve até uma brasileira que foi uma das Lara Crofts aí que eles lançaram. Então, não é filme novo, não. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus. Acho que não vão se atrever a fazer uma... Chega, uma, né? Ideia. Errar duas vezes já é burrice. Pelo amor de Deus. Só que o Mortal Kombat Aniquilação vai ter continuação, viu? Tá marcado pra 2010, não sei. Fala uma coisa do Mortal Kombat. Deixa eu só fazer um... Adendo. Faça um adendo. Meu, Mortal Kombat, tanto no videogame quanto em qualquer outra circunstância, velho, eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu acho que os caras tinham que parar por aí. Discordo. Só tipo ficam Sonic. Fazendo merda. Discordo totalmente. Não, o Sonic eu ainda acho que ele tem que vir pra lavar a honra dele. Falar, não, agora sai um jogo foda do Sonic, vocês podem jogar o resto da vida. Mas assim, eu acho que Mortal Kombat já deu, velho. Eu acho que é um jogo que hoje em dia não funciona. A não ser que eles adaptem muito bem. Eu acho que você tá pras origens do Mortal Kombat. Tirar aquele negócio, aquele monte de robô tosco e... Isso aí. Mas a gente tá falando de filme, né? Então vamos começar o podcast de Mortal Kombat. Alguém, sei lá, eu acho que o jogo só se alguém pedisse pra Capcom fazer. Pode ser que fique bom, né? Então, beleza. Alguém tem mais alguma coisa pra falar aí do Tomb Raider? Acho que não. Uma bosta. É uma porcaria. Mas eu recomendo, assistam com as namoradas. Nem nudez. Quer dizer, não assistam com as namoradas, né? Assistam com as namoradas, pra bom entendedor. Dei a palavra. Beleza, aí. O próximo é o Max Payne, é um mais contemporâneo aí, com o Mark Wahlberg. Ele foi um projeto que o Mark Wahlberg pegou bem, bem importante, assim. Tipo, ele quis dar uma importância muito grande pro jogo, pro filme. Ele produziu e tal, ele participou de todo o processo de investimento do filme, ele que era o Max Payne e tal. E o filme, no fim, não saiu tão bom, né? Ficou muito ruim. Pra começar, Mark Wahlberg já me cheira mal. Eu já não gosto de Mark Wahlberg nos filmes. Eu acho que ele nunca tem um filme muito bom, assim, ele nunca faz um papel muito legal. O filme do Max Payne, assim, acabou que não ficou nada do que a gente esperava, né, cara? Porque o jogo do Max Payne era legal, assim, o Max Payne, né? Tão legais, exatamente. Assim. Ele era um personagem muito legal. E no filme não tem isso, né? Ele não tem aquelas sacadas, porque no jogo ele tem um humor negro muito grande, né? Legal. E ele fala muito, né? Tipo assim, ele não é tagarela, mas ele sempre tá conversando com você, que é o jogador. Não conversando diretamente, ele sempre tá... Porque ele tá na running off. Ele fica narrando em off, sempre. É como se fosse aqueles romances policiais, o detetive vai narrando mais ou menos o que ele ia fazer. Ele tem umas tiradas muito boas, assim. E no filme não tem nada disso, o Mark Albert atirando nos enseados em Valkyria lá. Eu acho até engraçado porque, por exemplo, esse era um filme fácil de fazer, velho. Porque praticamente já tava pronto. Era você pegar o que tinha no jogo e transplantar pro cinema, assim. Mas podia até pegar o cara que fazia o Max Payne lá nos quadrinhos, né? Que era um ator mesmo, podiam usar ele pra fazer o Max Legal. Payne ficar perfeito. Cara, esses efeitos de quadrinho eu senti falta também. Eu achei que tinha que ter, sabe? Sabe, essas quando você troca de cena e colocar esses efeitos de quadrinho, assim, eu achei que ia ficar legal, velho. Ele, primeiro jogo, é muito artístico, velho. Ainda tive a oportunidade maravilhosa de jogar em português, dublado em português. Quem puder procurar também o jogo pra PC em português, é fantástico. O dublador do Max é muito bom, né? O cara é muito bom. Uma das melhores sensações que eu já tive jogando videogame foi com o Max Payne 1 em português. Duvido que todo mundo aqui não tem uma frase do Max Payne gravada na cabeça. Várias. A cidade estava fria como o coração do diabo. Apague minhas chamas com gasolina. O trem se acendeu como uma árvore de Natal. Nossa, fantástico. Caramba! fantástico mesmo. Mais, então, cara, fazer um recital do Max Payne, não, né? Eu vejo o jogo do Max Payne, é o que eu tenho medo do filme do BioShock. Que eles vão fazer um filme do BioShock que pra mim é um dos filmes mais esperados de todos os tempos da última semana. Mas se feito bem, se feito bom, exatamente isso que vocês falaram do Max Payne. Se eles pegarem os maiores elementos da história e só transportarem, sem ficar adicionando muita merdinha, sabe? Eu entendo que eles têm que mudar, aquilo que a gente tava falando de mídia diferente. Só que, cara, se você pegar a história, é uma coisa que ela já tá pronta, cara. Não mexe com a história, não fica colocando coisa nova na história, que a história já é perfeita. Se eles conseguirem simplesmente manter conseguirem transportar isso pra uma mídia nova, eu acho que ia ficar animal. E foi o que não conseguiram fazer no Max Payne, que é uma pena, né? Que a história é muito legal, ela apela muito bem, mas, né, foi um filme que não rolou. Foi mal executado. Mal executado, Payne, exatamente. Esse filme do Max Payne já foi do tipo de filme que funcionou pra quem não jogou o jogo. Eu já vi várias pessoas que assistiram que nunca nem ouviram falar do jogo, nem sabiam que era baseado no jogo, que gostaram bastante do filme, mas assim, pra quem jogou o jogo, realmente vai sentir falta daquela qualidade. Beleza, então Max Payne, o veredito é não assista, mas jogue. Não assista, mas jogue. O primeiro. Jogue o primeiro. Jogue o primeiro, exatamente. Em português. Em português, se possível. O próximo, eu não vi esse próximo, então vocês, por favor, comentem. Eu já ouvi falar muitas coisas boas dele, então é um que eu tenho vontade, que é o Silent Hill. Esse é genial. Muito bom. Silent Hill é o melhor filme baseado em videogame ever. Sim. Eu também acho, sim. É o melhor, assim, pra mim, é sem comparação com nenhum outro desses filmes. Eu acho que fica pau a pau com Mortal Kombat, hein? Eu comparo com o Raid. Vocês estão malucos, cara. Mortal Kombat, vocês têm aquela visão boa, assim, aquela coisa, porque vocês tinham o Mortal Kombat muito vivo na cabeça, era a época que vocês jogavam. Mas compara. Eu tinha fita, eu assistia aquilo todo dia, Mortal Kombat. Então, por isso, porque você era fã do jogo, cara. Agora, se você for comparar ele com o filme, o Silent Hill tá anos luz na frente do Mortal Kombat. Véio. Mas ele foi feito depois também, né? Isso é verdade. Eu não acho que tá anos luz, eu sei que ele foi feito depois, mas, tipo assim, eu acho que aquele clima do jogo de terror psicológico, assim, aquela fobia de sair, aquela coisa que você não consegue entender nada, é muito bem passada no filme, cara. Eu acho, apesar de não ser exatamente a história, é muito bem passado, cara. Não, mas isso eu achei legal, cara, porque eles não fizeram a mesma história, porque você não quer mesmo a mesma história, você já sabe a história porque você jogou o primeiro, o Silent Hill, você já jogou o jogo, então não tem graça eles fazer igual, porque você já vai saber como acaba. Então, só corrigindo o que eu falei aí, eu não tô dizendo que Silent Hill é ruim o filme, eu acho ele muito bom também, né? Eu acho que talvez tenha passado a impressão errada. Ah, não, eu entendi que você falou que o filme é bom. Então, mas eu achei legal, assim, que eles trocaram o personagem principal do primeiro jogo e colocaram uma mulher, e assim, eu assisti os extras do filme, assim, o diretor falou que eles decidiram colocar uma mulher porque passava mais aquela sensação de desespero, sabe? Fragilidade. Porque uma mulher ela é mais frágil, ela fica assustada mais fácil, assim. Então é isso que eles queriam passar no filme, aquela sensação assim de... Você consegue se identificar com o personagem e se colocar no lugar dele e falar, puta que pariu, que foda essa situação. Eles acrescentaram também o parâmetro de Red, né, que não tem na história do primeiro jogo, né? É que, na verdade, eles fizeram um mix da história do primeiro com o segundo, né? Uhum. Eles deram uma misturada, assim, e no final acabou ficando muito legal, cara. Tem Só não faz muito sentido ter o Pyramid Head lá, né? Porque quem conhece a história do jogo... Eu não vou falar porque vai dar spoiler, mas não tem muito sentido. Porque é muito ligado ao personagem, né? Jogo. Você fala que é porque os monstros, eles têm a ver com o que tem na cabeça da pessoa, não é? Só não vamos falar muito pra não soltar, estragar, né? Mas eu achei assim que, mesmo assim, isso foge um pouco, mas ficou bom, cara. Você lembra aquela cena que ela tá presa, assim, numa sala? Sem spoiler, não é spoiler, não. Ela tá presa, assim, e vem o Pyramid Head com a espada, assim, cutucando, assim, e dá uma agonia terrível. Ele passa aquela tensão do jogo, ele conseguiu fazer aquilo, E a trilha sonora, assim, quando ela tá... andando pela cidade de Silent Hill. Outra coisa também que eu achei legal, você lembra que tem assim a cidade, ela vai correndo pra lá e pra cá, e sem música, sem nada, só aquela névoa. E no jogo era assim. Outra coisa também que é diferente é que no jogo é uma névoa mesmo, né? Ou neve, eu não sei direito o que que é. Na verdade, aquilo era uma fumaça pra tampar os gráficos ruins do PlayStation, né? Não é nem os gráficos ruins, é que não tinha recurso pra desenhar todo o cenário lá pra frente. Então, enquanto o cenário ia sendo montado, ia carregando, você não vê o cenário sendo montado a 3, 4 metros da frente do seu personagem, tinha névoa. Mas o que era genial, cara. Tipo assim, a limitação virando... técnica... No filme eles trocaram por cinzas, né? Se repararam nisso? Sim, porque... Tem sentido, né? Tem sentido, não vamos spoiler aí, mas tem sentido. As músicas também, quando você tá assistindo, assim, que vem aquela sirene, sabe? Aquela sirene alta e aguda, assim, que você sabe, puta, fudeu que vai girar, que você vai virar a cidade de Silent Hill, assim, que é aquela que é toda vermelha de sangue, de ferrugem, né? Nossa, o filme é muito bonito. Aquele efeito da transformação é legal, né? É tão legal que os produtores dos jogos usaram no Silent Hill Homecoming, né? Se você for reparar, é igual. A Konami gostou tanto que eles trouxeram pro jogo, né? Pro jogo novo. Eles trouxeram também as enfermeiras, né? Porque aquele modelo de enfermeira novo que tem no filme, tem nos jogos agora também. Isso eu não reparei, eu achei que era igual. Não é igual não. Porque eles fizeram a primeira peitudona, assim, né? Com mas a cara era. Mas já era assim antes. Não, mas o modelo que eles estão fazendo... É que era tosco, né? Tipo assim, no PlayStation 1 vai ser tudo quadrado, né? Ah, sim. Vai ser uma caixa de sapato mesmo. Aquela cena, sabe? Lembra a cena da enfermeira que ela tem que passar, assim, com a luz apagada? Porque quando ela acende a lanterna, as enfermeiras vêm atacar ela, então ela tem que passar com a lanterna apagada e passar do lado dela, assim, sem precisar encostar. Luz. Essa cena ficou muito legal. Dá uma tensão, assim, esse filme é... Aflição muito grande. E é da hora também que Silent Hill parece muito com a cidade que eu, o Pascoal e o Mr. Bubbles moram aqui. É igual. É verdade. Sério, a gente mora em Silent Hill. Boa sorte. A gente põe sorte pra vocês, hein? Inclusive, agora tá uma neblina que... Ó, dá até medo. Que é igual. Cara, tem dia que a gente chega aqui que é igual Silent Hill. Você não enxerga 5 metros na frente. Neblina, assim. Porque aqui é perto da Serra do Mar. Depois do turismo ecológico vai vir o turismo gamístico. Pessoas vão viajar pra cidades que parecem com os games. Se eu fosse o prefeito daqui, eu mandaria o nome da cidade pra Silent Hill. E colocaria uma placa bem grande, Welcome to Hell. Rio Grande. Da hora, ó. Ia ficar muito bom, cara. Esse lema já poderia ter, né? Mesmo tendo o mesmo nome da cidade, poderia ter Welcome to Hell, né? Lembro que eu conversava isso com o Pascoal e com o Raid, desde que a gente é criança, quando a gente jogava o... Na verdade, a gente não se conheceu criança, foi adolescente. Desde que a gente é adolescente, que a gente... Só com o primeiro jogo, a gente já comentava que o grande era igualzinho. Era igualzinho. Meu filme. Igualzinho. Não, pra mim, eu tomei essa conversa toda como uma lição de casa pra eu ver, porque eu nunca vi, mas agora eu fiquei com uma vontade animal de ver esse filme. Vale, esse filme pelo jeito, é muito bom, né? Pode pôr na lista aí. Mas eu vou ver de dia, com todas as luzes acesas. Ah, não, aí perde a graça. Não, beleza. O próximo, eu não sei se vocês concordam, mas vamos fazer, como é do mesmo diretor, vamos fazer uma compilação dos três, falar dos três de uma vez só. Sim, já sei quem é. Que é o famigerado, ó, tá vendo aquela gramática de novo? O famigerado Uwe Boll. Que é um diretor alemão, que ele consegue o dinheiro para fazer os filmes dele através de uma lei do governo da Alemanha. Todo mundo pede para ele parar, mas ele consegue dinheiro toda hora para fazer filme. Então, os três filmes que temos listados aqui é o House of the Dead, o Alone in the Dark e o Dead or Alive. Então, né, pra você ver que os nomes sempre tem alguma coisa meio macabra. Outro aqui que não tá listado, mas que ele fez também foi o Blood Rain. Então, assim, ele tenta se manter extremamente fiel em todos os filmes que ele faz de videogame. Ele acha que são os melhores filmes já feitos de todos os tempos da última semana, mas os filmes geralmente são uma bosta. Geralmente? É sempre. Tá bom, desculpa. Sempre, é verdade, eu... mil perdões. Todos são uma bosta. O que eu vi foi o Dead or Alive e eu vi o Blood Rain 1. O Blood Rain 1 é uma bosta, é baseado num jogo de PlayStation 2 de uma mulher vampira. O jogo é uma bosta já, eu não gostei muito. Eu joguei o Blood Rain 1 inteiro. O jogo é ruim. O jogo é meio ruinzinho, então o filme também não ia ser muito melhor. E o Dead or Alive é aquele das meninas que ficam jogando vôlei. Lá tem o vôlei e tem o de luta, né? E é tipo um torneio, né? Um lugar lá, uma ilha, que as meninas ficam jogando vôlei. Tipo, o tempo todo tem um joguinho de vôlei. É bem colorido e tal, né? Que nem é nos jogos mesmo. Mas a história é uma bosta, a ação é uma bosta, né? Assim... O jogo é ruim. O filme é ruim. E eu não assisti o Alone in the Dark e o House of the Dead. São jogos bem assim, tipo, estilo de terror psicológico e tal. É, eu não sei se vocês assistiram, mas eu duvido que ele tenha trazido pro filme muito bem, né? Porque pegando de conceito, os dois filmes que eu vi dele, que eu me arrependo até hoje que eu vi, eu não, por isso que eu não assisti os outros dois. Vocês assistiram ao House of the Dead Alone in the Dark? Eu vi uns pedaços do House of the Dead, né? Eu não tive coragem de assistir inteiro, porque... porque não, é um... Não porque é terror, né? Mas não dá. O filme é muito ruim. E o que eu tive a impressão, assim, é que ele filmou, tipo, o jogo. É o jogo mesmo, só falta colocar placar lá em cima, contando os pontos, e mira na tela, porque... Não tem história, é tipo os caras dando tiro num monte de zumbi mal feito, é isso. E resumindo isso, acaba. É muito tosco, muito cheio de clichê, realmente horrível. Então não assistam. Então não assistam. É, beleza, tem mais um que não tá na lista e eu vou falar antes de falar o último, né? A última franquia que a gente deixou pro final, que é o filme do Doom com o The Rock. É, que veio do jogo Doom. Eu não sei, vocês viram? Não. Não. É, não vejam. É, mas a única. É uma bosta. A única coisa que eu vou comentar dele é que tem umas cenas que eles fizeram a câmera mostrando só a mãozinha e a arma do cara. E é fluido no filme, como se fosse no videogame mesmo. É interessante, mas ficou uma bosta. E o filme é uma bosta. E não assistam o filme do Doom. Joguem o jogo, mas não assistam, bosta. Então, até o jogo, pra falar a verdade, esse Doom 3, assim, ele deixou a desejar muito, velho. O joguei... Doom 1 é legal, o Doom 1 é bem Doom legal. Doom 1 e o Doom 2, não. É legal dois pelas inovações, né? Não, mas não só por isso, eu voltei, praticamente. Eu voltei a jogar eles algum tempo, alguns dias atrás, assim, eu joguei com meu irmão mais novo e tal, que ele gosta desses jogos antigões, e assim, eu ainda achei legal, velho. Ele era legal mesmo, ele tinha, não sei se é uma nostalgia e tal. Aquela maluquice, é um jogo... né? Lembra aqueles cérebros lá andando com... Então, toda aranha. Aquela... Sabe que eu achava sensacional? Quando você ficava de longe e você via dois monstros daqueles se batendo, um matando o outro. É verdade. Tinha uns monstros que tava Hadouken, lembra disso? Esse aí mesmo, eu tava Hadouken vermelho, assim, tipo fogo. Filmes. Calma. Mas nesse jogo, no terceiro jogo do Doom, no Doom 3, que todo mundo esperou, realmente tinha um gráfico espetacular, mas assim, eu achei que ficou monótono e assim, ele perde muito, porque ele tinha que ter inovado não só no gráfico, como também no jogo em si, né? Eles mantiveram o mesmo esquema do jogo, que antes era aquele 3D primitivo, e enfim, só botaram o gráfico a mais. Não é só um comentário, assim, mas o filme também... Porque o filme tem essa cena interessante que o cetista falou, de ser em primeira pessoa, né? Eu achei interessante, assim, né? Sei lá. Procurem a cena no YouTube, assistam a cena e depois nunca mais pensem nesse filme pro resto da sua vida. Basicamente. Agora, a última franquia que a gente deixou foi proposital, porque provavelmente é o filme mais conhecido de gamers, né? Pelos gamers, que são o primeiro filme do Street Fighter. Tem dois, né? Mas a gente vai falar... Vamos falar do ruim primeiro, depois a gente fala do bom. Qual que é o bom? Então. Mas bom entre aspas. Mas o horrível, que é o pior de todos, que é o Street Fighter A Lenda de Chun-Li. Nossa, é uma bosta. Vamos falar do outro. O filme é tão ruim que ele saiu primeiro, assim, tipo, já saiu direto na locadora, velho. Tipo, exatamente. É todo descaracterizado, né? Nem vamos tentar colocar no cinema que não vai dar merda. A história foi toda zoada e eles mudaram muita coisa pra adaptar. Eles queriam fazer de cada personagem, queriam fazer um da Chun-Li, um do Ryu, um do Ken. Cara, só não tosqueira. Rolou. Imagino. Beleza, agora o... Imagina o do Blanca, que da hora. Nossa. Ia ser no Brasil total, cara. Mas beleza. Na favela da Rocinha, tipo, cara... É na Amazônia. É da Amazônia. Não, mas todo filme do Brasil é na favela da Rocinha, né? E o povo fala em espanhol, né? É, né? Pode... Vamos pra missão árdua de falar desse Street Fighter, assim. É um filme que... As crianças hoje não sabem quem é Jean-Claude Van Damme por causa desse filme. Tipo, quem nasceu depois desse filme não sabe quem é Jean-Claude Van Damme, porque depois que o cara fez esse filme, ele não fez mais filme. O cara nenhum. Já foi bom, né? Não, mas cara, olha, eu ponho ele, assim, eu... Então, a minha experiência pessoal, eu fui no cinema com os meus amigos, do mesmo jeito que o Mortal Kombat. A gente ficou o tempo todo, o filme inteiro, na expectativa animal de ver a porra do Hadouken. E quando deram aquele Hadouken, que era um choquinho de sei lá, mano. Sabe aquele fogão, aquele, né? Aperta o coisinho do fogão. Sabe aquele negócio que você brinca com seus amigos, que você põe na mão, vai cumprimentar eles e dá choquinho? Era aquela porra, mano. Porque, meu, quando ele fez o movimento, a gente pensou, caralho, Hadouken, de repente. E aí o cara voou 50 metros. Mano, eu falei, ah, não, impossível. E a cena final, que todos eles fizeram a posição final do videogame, mano. Puts, que a Chun-Li pulou, fez o Yata! Né? Aí, é, ah, muito mano, tosco. Muito irado. Tosco. Isso. Mas eu recomendo assistir. Eu acho. Não, a cena mais engraçada pra mim é aquela de quando o caminhão tá indo bater e o Zangief tá olhando pela televisão, pela câmera, ele fala, de segurança, que ele canal. Fala, troca de canal. Ah, esse, nossa, esse é um clássico, hein? Horrível, esse filme, cara, matou o Raul Julia, né? O Raul Julia foi o último filme dele. Foi o filme que matou ele. Foi o último filme de vários atores ali, né? Mas ele não teve que viver, né? Pra... Pra ver a repercussão. E assim, todos os personagens aparecem, os mais clássicos, né? Tipo, os novos, não, o DJ, então, os que lançaram depois do filme. Mas todos eles apareceram, todos eles tinham algum tipo de função. Isso pelo menos eu achei que foi louvável. Vai, eles conseguiram colocar todos os personagens dentro de um contexto. O DJ era programador. E esse funcionário da Microsoft, você lembra disso? Eu lembro. Vocês lembram do Thunderhawk? Do Thunderhawk, vocês lembram do filme? Mano, é um índio mais magro que eu, velho. Ele não era índio, né? Ele não era índio. Ele era tipo um boliviano, tá ligado? Mas, cara, mas assim, eles conseguiram criar um contextinho pra todos eles. Isso eu achei legal. Uma coisa que o Mortal Kombat não, sabe? Tipo, é porque o Mortal Kombat não teve esse problema, porque era só fazer um torneio. Entendeu? Aí todo mundo tá no torneio, todo mundo é lutador. Agora, Street Fighter, eles tiveram que criar uma função. O Dalsin era cientista, o Blanca era o Dalsin cientista cara. Também forçou, né? Eu acho que ele é mais forçado. Mas é que eles fizeram um bagulho meio tipo assim, o Bison é terrorista, porque o personagem principal não era o Ryu e o Ken no filme, era o Gaia. Não era o Gaia, era o Van Damme. Não era nem o Gaia, era o Van Damme, é isso aí. Mas ó, porque veja bem, se eles fossem seguir a história do filme, pegasse, por exemplo, um filme que teria que ser do Ryu, eu, Ken, encaixaria todos os personagens no contexto de uma forma muito mais fácil, porque eles teriam que viajar pelo mundo e encontrariam com os outros personagens, assim, pra disputar, porque já diz o lema do Street Fighter, nós vamos ao encontro do mais forte, né? Sim, e no final eles enfrentariam um Bison, que é tipo... Você quer ver uma comparação perfeita, assim, de como seria um filme bom do Street Fighter? É você pegar o longa-metragem. Longa-metragem animada. Longa-metragem e história é perfeita, perfeita, perfeita, né? Se fizessem aquilo lá como bem filme, ia ser da hora. Agora, Street Fighter isso é um filme do Van Damme mesmo. É um filme do Van Damme com um personagem Street Fighter. Cara, o filme inteiro conspira pra chegar no final e o Van Damme dá uma voadora no Bison, velho. É isso. E fazer espacate. o filme inteiro exatamente é pra isso. Não, e ó, os poderes que a gente vê é o Hadouken tosco, a gente vê um Shoryuken tosco, que ele não sai do chão. Ele não sai do chão, é só um ganchinho. O Ryu e o Ken são umas decepção gigante, cara. O Ryu e o Ken é mesmo quando eu e Pascoal colocar um kimono, vermelho e outro branco, dois magrelos e queria sair dando porrada nos outros, velho. Não, e literalmente, porque lógico que a nossa cara não parece nada com o Ryu e o Ken. E lá era a mesma coisa, tipo, o Ryu, beleza, ele era japonês, mas ele era? Não tinha nada a ver, velho. Eu acho que era, senão ele era pelo menos... Era não, o Ryu era, o Ken não era. O Ryu Ken tinha cabelo. Ele era... E os dois eram bandidos, olha isso. Tipo, o E-Honda e o Balrog, eles eram cameraman da Chun-Li, que era repórter, lembra disso? É. Olha que viagem. É nesse aí que tem o Balrog digitando no... Não é nesse que ele tá digitando no teclado, assim, de luva de boxe? Eu não, acho, né? Que é, acho que é esse, é esse mesmo. Eu acho que é esse também, eu acho que é esse. Imagina o cara digitando com luva de boxe. Não, mas assim, cara, a gente tá zoando, mas sério, todo mundo tem que ver. Quem tá ouvindo e não viu esse filme, assista. Ah, vale a pena. Vocês têm que ver. Vale a pena pra vocês verem. Não aluguem, não comprem. Esperem, assim, SBT, isso, domingo à noite, tá ligado? Não. Sessão da tarde. Esse você pode baixar, velho. Então, esse você baixa, que ele não dê dinheiro pra essas pessoas. Não. A gente falou dos personagens que não parecem muito, mas tem uns também que parecem bastante, né? Tipo o E-Honda, Zangief, igualzinho, né? Verdade. Não sei onde os caras arrumaram um cara tão igual. Quem mais que era legal? O E-Honda ficou até legalzinho, né? O Bison, apesar de ser o Raul Julia lá, magrelão, né? Com câncer em estágio terminal. Ah, não, cara. Não, mas não ficou legal, Bison. Mas não ficou legal, acho que é por causa da roupa, né? Sei lá. Porque é bem característico. Ah, não. Sei lá. O Vega ficou legal. O Bison, não. Mas parece o Bison daquele Street Fighter 2 antigo. Parece um pouco. Entendi. Então ele lembra um pouco aquele Bison do Street Fighter 2 antigo, né? Se pegar a série do Alpha, não parece. Agora o 2 é parecido. Qualquer pessoa que colocar aquela roupa lá vai lembrar. Não, porque exatamente. É tudo tampado, né? É a roupa, não é o... Eu compraria aquela roupa pra usar de fantasia também. De carnaval. Eu compraria aquela roupa pra ir trabalhar. Baile de carnaval. Mas bom, beleza. Não, a Cammy ficou legal também naquele filme, eu acho. É, a Cammy também parece. É. Mas quem tá ouvindo, cara, quem é da nossa idade assistiu esse filme. Não adianta, tipo, recomendar, falar assista. A pessoa já assistiu. E quem, verdade. Quem não tem idade pra assistir esse filme não vai assistir porque já não é da época dele. Né? Um fato até legal. Mas assista. Quando... É bom, vale a pena. Quem não viu e tá ouvindo esse podcast, quem não viu o filme, cara, arranja um jeito de ver. Porque eu acho que tem que ver. Esse é um que eu recomendo, mas é, pra mim é tipo Austin Powers, né? não, é tipo Super Mario. É ruim, mas você tem que ver. É verdade. Entendeu? Eu lembro até quando eu era pequeno, meu, assim, a gente era pobre, continua sendo pobre, mas aí conseguimos comprar um videocassete a muito custo. E o primeiro filme que eu quis alugar foi esse do Street Fighter, velho. Tanto é que eu aluguei e assisti na época, né? Lembrando que eu tinha uns 10 anos de idade, mas eu fiquei feliz pra caramba de assistir esse filme. Foi legal, assim, na época. Eu comprei VHS desse filme. É, pode crer. Agora um negócio muito legal também. Um negócio muito legal desse filme aí. Eu não comprei o VHS, mas eu comprei uma revista que vinha um VHS que tinha clipe de 3 músicas que eram trilha sonora do filme. Aí tinha uma cena assim. Todo mundo é fã do filme, tipo aqui. Assim. Eu lembro que eu comprei a revista. Era uma revista, não lembro se era Ação Games ou Super Game Power, não sei. Uma curiosidade, assim. Vinha um VHS com 3 clipes do filme e um pequeno documentário. Uma curiosidade legal, que depois a gente vai até postar no site aí o vídeo, é que esse é um filme que foi feito do jogo. Agora tem um jogo que foi feito do filme do jogo. Nossa, exatamente. É um jogo... Tem um jogo chamado Street Fighter, o filme. Não, e sabe quem fez Street o Fighter jogo? The Movie. Sabe quem fez o jogo? Foi a Midway, que faz o Mortal Kombat. Exatamente, que a imagem era digitalizada. Não, eles usaram a Midway porque eles manjavam mais de digitalizar a imagem, não foi a Capcom que fez. Porque o Mortal Kombat usava uma técnica bem parecida. Mas o jogo é ruim, eu já joguei, o jogo é ruim. Ah, o jogo é horrível. O jogo é um Mortal Kombat com os caras do Street Fighter. Nossa, mas é pior. Mas vale a pena ver no YouTube ou em qualquer outro lugar, ou no site quando a gente colocar lá. A animação do Mortal Kombat até flui, né? Esse jogo aí não flui, é esse é horrível. Esquisito. Ah, os caras não têm joelho. Então esse foram os nossos comentários dos filmes baseados em jogos. Se alguém ouviu aqui, se algum dos nossos ouvintes ouviu algum jogo, escolheu ver, por favor, deixem lá os comentários pra gente falando o que vocês acharam dos filmes, se tem algum filme que a gente esqueceu de falar aqui, ou se você não concorda de um filme que seja uma bosta ou seja bom, deixa lá os comentários que a gente dá uma olhada e a gente quer saber a opinião de todo mundo aí. Bom, galera, agora sem o setista, que cansou de falar, né? Então ele vai descansar um pouquinho, a gente vai continuar com o quadro novo, o Warp Zone. No Warp Zone, o que a gente fala? A gente vai falar de jogos antigos, aqueles com cheiro de naftalina no fundo do baú. Mande sugestões pra gente de jogos antigos, aquela época dourada dos videogames que vocês têm saudade, a época romântica, quando todo mundo era molequinho e tinha lá seu videogame ou seu jogo preferido. Bom, o tema de hoje do Warp Zone, nosso primeiro Warp Zone, é o Donkey Kong Country. Então vamos falar do primeiro, do segundo e do terceiro jogo, que foi um dos grandes jogos do Super NES. Vamos começar aí, galera. Quem tem boas lembranças desse jogo? A pergunta é quem não tem boas lembranças desse jogo? E acho que não vai ter ninguém que não vai ter. Tem, cara. Duvido que alguém tá ouvindo isso aí e não tá e não gosta, ou assim... Só se a pessoa nasceu, sei lá, tem 12 anos, 14 anos pra não ter jogado. Ou é um idiota. Inclusive até, o meu irmão que tem 14 anos, que eu apresentei pra ele o jogo, é um dos favoritos dele, assim. Mesmo ele tendo nascido na era do 3D, tanto é que o primeiro jogo que meu irmão jogou na vida foi Mario 64, que já era um bom jogo 3D. E mesmo assim, ele é muito fã do Donkey Kong. da série toda, né? Ah, você vê como o jogo, assim, atravessa gerações, assim, independentemente de potência, de tudo mais. E ele tinha um gráfico muito da hora, né, aquele jogo? Sim, não, é isso que eu ia falar. Eu lembro na época, tipo assim, eu comprava a revista, na época acompanhava, via as imagens, tinha aquele papo de Silicon Graphics, né, do gráfico ser poligonal. Então eles faziam o gráfico poligonal e tiravam um quadro 2D dele pra pôr no jogo. Eu lembro que quando eu joguei, quando eu cheguei naquela fase que tinha os faroletezinhos, assim, que acendiam em verde, e você podia passar pelos inimigos e depois apagava. Nossa, eu achava aqueles efeitos, assim, coisa do outro mundo. Coisa do outro mundo. Chuva, relâmpago, tinha tudo isso. A tecnologia do jogo era muito legal pra época. Sim, cara. Lembra aquela primeira fase na floresta que tá chovendo? Eu lembro que quando eu joguei aquilo no Super Nintendo, não tinha nada pra você comparar com aquilo, né? O que que tinha aparecido? Nada. E o som também, dos tambores no fundo. Compara o gráfico do Mario World, né, que é antes, né, mas não é tão antes, acho que é uns 2 anos, né, 2, 3 anos. Mas por aí. Por aí. Compara o Mario World com o gráfico do Donkey Kong, né, sem comparação. Comparação mesmo, eu lembro que os efeitos especiais que ele tinha ali, eu lembro que tinha aqueles barril de TNT que você tacava e dava aquela explosão, o efeito sonoro também era muito bom. Tinha muita coisa escondida pra achar também, banana pra você bater no chão e achar. É lógico, não que isso não existia no Mario, mas o Donkey Kong ele faz mais coisa do que o Mario. O Mario tem mais itens, essas coisas, mas o que eu achava legal dele é isso, ele faz mais coisa, ele podia carregar barril, bater no chão. Ah, ele tinha mais movimentos, né? E os personagens também são muito carismáticos, né? Uhum. Você pega o próprio Donkey Kong e o Diddy, que são os que tem no primeiro Donkey Kong, eles são muito carismáticos. E eles tinham diferença de jogabilidade entre eles também. E tinha interação entre eles, legal, né? Tinha. Eu lembro que quando você perdia um personagem, quando você batia num monstro, assim, quando você chegava perto do próximo barril que tava, eles ficavam chamando, né? Com aquele barulhinho de macaquinho chamando, pedindo pra você pegar eles, né? Sim, sim. Tinha aquele negócio de carregar um nas costas e jogar pra atingir um ponto mais alto, né? Não, mas isso não tem no primeiro, não. Não tem no primeiro? Isso é no segundo, né? A partir do segundo. Ah, tá. Eu lembro, no primeiro o que tinha de diferente, assim, é que o Donkey Kong, por ser mais forte, ele conseguia matar alguns monstros que o Diddy não conseguia. Que o Diddy, ele só empurrava, assim. Só que o Diddy, ele já era bem mais rápido, ele tinha aquele movimento de estrelinha, assim, que dava pra você ir girando e matando vários em sequência, assim. Não, e esse negócio de você jogar com os dois, né, você perdia um, você tinha outro, é como se fosse uma segunda vida, mas ali direto na tela, achava isso bem bacana. É como se fosse o Mario encolhendo do cogumelo, né, coisa. Exatamente, é o mesmo efeito do Mario encolhendo, só que artisticamente com dois, mudava a jogabilidade quando você perdia um, mas você também poderia alternar de um pra outro de acordo com a parte que você tava jogando. Se tinha aqueles inimigos mais pesados, você ia com o Donkey Kong. Se tinha os inimigos mais leves e que exigia uma agilidade maior, você ia com o Diddy. O jogo é genial. Ah, lembra que tinha os animais também? Sim, montar rinoceronte. O Rambi, né, cara? Que na primeira fase já tinha ele, assim. E uma coisa bacana, tipo assim, aquelas marmotinhas que vinham assim, com a mãozinha, quando você pegava, montava no animal, elas viravam as costas e saíam correndo, tipo, me ferrei, tá ligado? Eu lembro. Tinha vários animais legais, tinha aquele sapo, lembra aquele sapo? Que depois não colocaram mais ele, infelizmente, nos próximos não teve ele, assim. Tinha um avestruz também, né? Avestruz. O Enguarde, né, que é o peixe-espada. O peixe teve em todos, né? Acho que é o único que tem em todos, né? Tem até no 64 esse aí. Que era sensacional ele no 64. Tem vários minigames legais, né? Aqueles que você, quando você juntava as letrinhas e entrava pra fazer, tipo, o caça-níquel, né? Acertar os três animais pra ganhar bônus. Aquelas partes secretas que você pegava, que você ia pegando as bananas e tinha balãozinho no final escondido. Sim, nossa, tinha umas estrelinhas também na tela pra você pegar, né? Lembra? Sim. Geralmente era com aquele animal lá, o avestruz. O avestruz. Era com avestruz, você ia pegando as estrelinhas na tela, assim, que dava vida a cada 100 que se pegava. Era muito legal. Eu lembro também uma coisa que era muito legal nesse primeiro Donkey Kong, e eram os mundos que eram muito diferentes uns dos outros, lembram? Que você começava na floresta, e depois tinha fase na neve, tinha em fábrica, tinha em pântano. Tá. E o final era muito da hora, né? Que você enfrentava o Capitão Carrow lá no navio. No barco, né? Inclusive, o segundo começa daí, né? O segundo começa daí. Vocês lembram a história, o que que é? É o Capitão Carrow lá que roubou a banana deles? Roubou todas as bananas deles. Se você voltar no comecinho do primeiro, se você voltar pra dentro da casinha dele lá, parece que as bananas sumiram, assim. Todas as bananas sumiram. Ah, é. Aí toca uma musiquinha mó legalzinha essa parte. Ele fica com cara de assustado, assim, né? Eu fiquei decepcionado esse negócio. E eu lembrar, a abertura também, muito carismática, do Donkey Kong velho, aquele, o fazendo Frank. Referência daquele primeiro, girando aquele toca-disco antigo, com a musiquinha, aí chega o outro Donkey Kong novo, com o som, cheio de batidas, não sei o que. Então, mó barato, cara, mó barato. Então, eles eram muito carismáticos, né, os macaquinhos, assim, os personagens eram muito carismáticos, eram muito legais, assim. Eu lembro até que tinha umas piadas com os antigos, né, que o Crank fala lá num... em uma parte que, na época dele, a animação de andar era 2 frames, assim, né? Fazendo referência daquele jogo do Mario, né? Donkey Kong. Aquele jogo do Mario do Atari, cara. Eu joguei eu tinha esse jogo no Atari, cara. Que você ia pulando, subindo até chegar lá em cima. E o Donkey Kong ia atacando barris em você. Ia atacando barris, você ia pulando e desviando. Eu joguei muito isso aí no Atari também, nossa. É verdade. As músicas é uma coisa que nos três jogos da série, assim, são impecáveis, né? Também. Elas marcaram época, assim, né? Todas as músicas, vocês lembram das músicas que tinha nas fases de água? Eram as músicas, assim, nossa, é muito marcante, passa uma eu não sei explicar, assim, era um sentimento de solidão que você tinha dentro da fase, assim, eu não vou saber explicar porque você não explica o sentimento, mas Donkey Kong me marcou bastante, assim, né? Eu entendo, e conversando isso, cara, eu não sei, lógico, acho que se não fosse o Mario, tipo... depois do Mario, eu vou dizer assim, acho que é um dos jogos de plataforma mais importantes que eu joguei, assim, acho que o segundo jogo de plataforma mais importante que eu joguei foram os Donkey Kongs do Super NES. Porque eu acho que a geração do Super NES e do Mega Drive, a gente tá vivendo hoje, acho que é a geração do FPS, né? Os principais são FPS, né? Mas a geração do Mega Drive e do Super NES eram os jogos de plataforma. Mario, Sonic. Eu acho que com todo respeito ao Sonic, viu? Mas a obra do Donkey Kong é extraordinária. tá extraordinária. Não sei, eu fico na dúvida. Eu assim, acho que é até. Que é o Donkey Kong. Eu acho que até só não ganha do Mario porque ela não perdurou por tantos anos que nem Mario. Que Mario já tá há 2 décadas aí fazendo jogos excelentes, né? Mas assim, eu acho que é uma obra no videogame assim, muito legal. Eu acho que só o Donkey Kong 64, ele deu uma queda, ainda assim era um jogo fantástico, né? Ainda mais por ser aquele 3D muito legal pra época, mas assim, já não era tão, tão bem feito em tudo quanto os do Super Nintendo. E depois, assim, pô, também ficou uma... Até hoje eu não sei direito o que aconteceu, né? Mas a Rare, que era quem produzia os jogos, teve uma briga com a Nintendo, que é a dona dos direitos autorais pela imagem do Donkey Kong, né? Pra quem não sabe, Donkey Kong foi um jogo criado por Shigeru Miyamoto na década de 80. Foi o primeiro jogo onde o Mario apareceu. E é aquele joguinho que o Mario tinha que subir umas escadas e salvar a princesa do Donkey Kong, que naquele jogo em si era o vilão. Era tipo um macaco burro, por isso que ele tem esse nome, né? De macaco burro, porque na verdade o papel dele era jogar barril em cima do Mario. Disso, a Rare adaptou para aquele jogo fantástico, né? Mas assim, como o nome era da Nintendo, a marca era da Nintendo, e lógico que ela não foi besta de deixar eles ficarem com a marca. Então, quando a Rare se desvinculou da Nintendo, os jogos do Donkey Kong pararam de ser produzidos, os jogos de plataforma, né? Aí, hoje em dia, ainda sai aquele Donkey Kong barril, não sei o quê, de tango lá. Eu tive o do tamborzinho. É legal. É legal, mas eles focaram com a experiência de você jogar um Donkey Kong mesmo. É uma pena mesmo a Rare ter perdido os direitos do Donkey Kong, porque a Rare foi genial, né, nos Donkey Kongs, assim, do Super Nintendo. Assim, vocês falaram aí de Sonic, de Mario, assim, não tem como comparar, porque são franquias que começaram antes do Donkey Kong e continuaram depois. Só que, assim, nenhuma das duas me marcou tanto a minha infância quanto o Donkey Kong marcou, assim. Eu lembro que essa época, assim, pode ser que quem esteja ouvindo já não passou por isso, mas a gente, assim, não tinha, assim, que nem hoje você tem todos os jogos que você quer, você fica sabendo 2 ou 3 anos antes do jogo sair, como é que ele vai ser. Nessa época, a gente trocava fita com o vizinho, com o amigo, a gente não sabia o que tinha de novo. Tinha a surpresa, né? Aquele negócio de você pegar um jogo que você nunca ouviu falar e você dar de cara com o Donkey Kong, né? Aí vi aquele mundo lá de... Era muito eu lembro isso. Que eu pegava fita com um vizinho, com um amigo, com um colega de escola. Aí eu falava, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e você tem o quê? Ah, tem esse do macaco. Deixa eu ver o que é esse jogo desse macaco aí. E você colocava no seu videogame sem saber o que esperar. Você não sabia o que ia vir, né? Eu lembro que era quando assim. Quando você se deparava, era uma loucura, né? Você falava, hoje, olha aí. Você sabe do que o jogo vai ser um ano antes, né? Então, sabe que eu acho que isso que deixa os jogos... os jogos de hoje muito chatos. É porque você já fica vendo o vídeo, você já cria uma expectativa acima do que ele vai te atender. Você já vê, já fica naquela fissura. Quando você vai jogar o jogo mesmo, uma que você já tá meio enjoado de ver aquela cena toda, e outra que você já não se surpreende, porque tudo que tinha de novo, os caras já comentaram, todas as imagens você já viu. Então não é, acho que não é a mesma sensação de você pegar um jogo desconhecido e se deparar com... Ainda acontece, mas só se você tiver muita sorte de nunca ter ouvido falar. Ou muitas vezes o melhor do jogo os caras usam pra fazer o trailer, né? Pra vender ele. É verdade. Mas ainda recorrendo um pouquinho aí, voltando, enxugando gelo no assunto Rare, né? Eu acho, eu não sei, eu tenho... A Rare, ela foi comprada pela Microsoft. Eu acho que depois que ela foi comprada pela Microsoft, ela morreu. Eu não sei o que que acontece. Os dois caras que eram os principais da Rare, eles saíram dela. Então, Donkey Kong 2, ele trouxe uma personagem nova que foi a Dixie. Que fantástico. Se eu não me engano, a pronúncia é Dixie, né? Sim, é Dixie. Dixie. Que deu um negócio engraçado, que a primeira vez que eu vi esse jogo assim foi na casa do meu primo, que inclusive era um primo muito filho da puta, porque ele tinha um Super Nintendo e nunca deixou eu jogar no Super Nintendo dele, e eu não pedia, a única coisa que eu gostava de ver era ver ele jogar, eu não pedia pra jogar, e quando eu chegava na casa dele, ele desligava. Que história isso me triste. Marcou bastante. É muito triste isso. Não, todo mundo tem um primo filho da puta desse que faz esse tipo de coisa, né, velho? Então, mas eu lembro que quando eu cheguei na casa dele, ele tava jogando Donkey Kong 2, eu não tinha visto o começo do jogo e eu tinha visto ele jogando com a Dixie. E ela tem um cabelo, rabo de cavalo, que ela usa pra prender os barris, né, pra ela atacar. E quando ela pega, a animação que usa quando ela tá com um barril na cabeça, o cabelo dela fica parecendo uma banana, porque é amarelinho, lembra? Não sei se vocês lembram disso, o cabelo dela é uma meia-lua, então fica parecendo uma banana. Aí eu ficava perguntando pro meu primo, lembra? Mas onde que pega essa banana pra colocar na cabeça dela aí? Eu lembro disso, é engraçado, né? Parece mesmo. É legal, parece. Que ela planava, né? Rodando o cabelo igual um helicóptero, né? Lembra disso? Lembro, eu trouxe uma jogabilidade nova, assim. É. Porque, assim, só pra explicar rapidinho, no Donkey Kong 2, o Donkey Kong, ele é capturado pelo Carol, né? Então você tem o Diddy, que já tinha na primeira versão, e a Dix, que é a personagem nova que vai ajudar o Diddy aí, né, a resgatar o Donkey Kong. Nesse jogo você não joga com o Donkey Kong, né? Apesar de chamar Donkey Kong. Não, mas tem ele no final, né? Tem, mas não joga com ele. E nesse você começa da onde parou o primeiro, que é lá no barco do Capitão Carrou. É muito legal mesmo. Coisa que eu acho interessante é que vai tendo uma herança, né? Porque no primeiro vai o Donkey Kong e o Diddy. Aí no segundo o Donkey Kong é sequestrado, então ele chama a Dixie e eles vão juntos. No terceiro é sequestrado o Donkey Kong e o Diddy, e a Dixie chama um outro personagem pra ajudar ela, né? Meio que um vai salvando o outro. É legal. Na minha opinião, o 2 é o melhor deles, assim. Não sei porque eu gosto muito do 2. Eu fico dividido, assim, porque apesar de eu gostar muito do 2, o 3 a gente ainda vai falar, o 3 é fantástico. O 2, o que eu acho, assim, que é muito legal nele, assim, que eu acho que marcou todo mundo aqui, são aquelas fases que tem aquele mundo número 4, que é que tem o parque de diversão e a comédia abelha. Nossa, aquilo é muito, muito da hora. Não é? Vocês lembram? Mas é todo da hora, né? Lembra? Aquela fase do pântano é legal também. Sim. A segunda na caverna, né? Aquela zona na caverna inteira. Ah, então, as músicas, eu nem vou comentar das músicas, porque eu vou deixar elas tocando de fundo, porque... Exaustivamente. Assim, as músicas... Então, elas dispensam comentário, né? Porque as músicas, basta a gente falar uma vez só que elas são fantásticas, que já tá bem descrito. Assim, eu lembro dessas fases que você tá falando, assim, todas as fases parece que trazem uma coisa nova, assim, pro jogo, né? É. Assim, você... Não é que nem aquela coisa do Mario... Que nem... Não falando mal do Mario, mas se pega o Mario World, assim, as fases, elas são meio que parecidas umas com as outras, assim, tal. E no Donkey Kong, não é nem um mundo. Cada fase, ela traz uma coisa muito nova da que a anterior você jogou, né? Você lembra daquele mundo 2 também que tinha, que era no vulcão? Que você ia em cima de uns balões, assim, que eles... Você tinha que pegar ar quente pra subir e descer? É, nossa, era muito da hora. Tinha aranha, né? Que você tinha que cuspindo umas teias, assim, ali escalando, era muito difícil, porque tinha um tempo e um limite de teias que você podia jogar ao mesmo tempo na tela, né? Sim, então você tinha que ir fazendo um malabarismo lá pra poder conseguir passar. É verdade. O Squawks, cara, que a gente não falou dele, acho que não tinha ele no primeiro, né, o papagaio. Eu acho que tinha, só que ele só segurava uma lanterna, se eu não me engano. Não, isso é no terceiro, eu acho. No terceiro? É, no terceiro. Eu não lembro. Então, o que eu acho legal no Donkey Kong é isso, porque você lembra que, além de as fases serem totalmente diferentes os cenários, elas traziam esses elementos novos dentro. Tem essa que tinha o balão, que você tinha que pegar ar, tinha muito daquele negócio dos barril também, que você tinha que ir passar a fase atirando com o barril. De colecionar também os itens, né? Tinha aquelas moedas DK, cada fase tinha uma. Ah, é verdade. Tinha aqueles coins lá que abriam nos bônus, né? E você conseguia fazer 102% nesse jogo, né? Era muito legal mesmo esse negócio das colecionáveis. Eu lembro que nem o Raid já falou, tinha uma moeda DK grandona, né, dentro de cada fase, né, Raid? E sim, tinha, variava de 2 ou 3 bônus. Era legal que eles davam indicação de se você já tinha pego tudo dentro da fase, lembra? Eles colocavam um sinal de exclamação no nome da fase, né? É, esse sinal de exclamação era se você tinha pego todos os bônus e a moeda DK aparecia na frente do nome da fase se você já tivesse pego. E o primeiro não tinha isso, né? O primeiro era muito difícil de você fazer, porque você não sabia o que faltava na fase. É verdade, isso eles corrigiram no segundo, porque no primeiro você não sabia o que faltava pra você fazer 100% e nem aonde faltava. Então era praticamente impossível você pegar tudo no primeiro, né? No segundo eles já corrigiram isso. Eu lembro também que no segundo tinha aquelas fases que eram com barril no meio dos espinhos, lembram? Essa fase era muito legal, o visual dela eu lembro que era muito diferente, assim, que era tipo um emaranhado de espinhos, assim, de plantas com espinho, e você tinha que ir atirando com barril, você não podia errar a direção do tiro, lembra? Era meio de nave essa fase, se não me engano, parece meio de nave, uma coisa assim, eu lembro dessa fase. Tinha uma que era com squawks, que você ia, assim, com papagaio, né? Que era uma corrida, não era? Uma corrida. E tinha um vento que ficava soprando pra lá e pra cá também, que você tinha que conseguir, e ficava te empurrando pros espinhos. Verdade. Eu lembro que nessa fase aí tinha um DK que era muito difícil de descobrir, cara. Que eu lembro que quando eu jogava Donkey Kong eu era muito psíquico, assim. Eu ficava jogando, sei lá, 5 horas seguidas. Teve uma fase que eu demorei tanto tempo pra jogar que me deu dor de cabeça. Eu lembro nesse dia que eu tive que sair de casa, ir pra rua, assim, ver um pouco o movimento da rua e voltar pra casa pro videogame, assim, que eu já tava desesperado pra descobrir. É a época que eu chamo de a época dourada dos videogames, era essa. Quando, verdade, assim, tinha o Sonic 2 no Mega Drive, tinha o Mario World, tinha Donkey Kong. Tipo, eram jogos que qualquer criança ficaria muito feliz em poder jogar, assim. E a gente até conversando entre a gente aqui, a gente até já falou isso, que a gente sente falta dessa emoção que a gente tinha quando era criança, né? De você pegar um videogame novo, pegar um jogo novo e colocar, assim, pra jogar. Era uma sensação muito boa que a gente acaba não tendo hoje, né? A gente se imergia dentro do jogo. Mas é que a gente cresceu, né, cara? Eu acho que tudo isso é diferente. O que eu acho bacana desse quadro do Warp Zone é isso, é que todos os jogos que a gente comentar, como vão ser jogos antigos, eles vão pegar essa época dourada pra galera, assim. Então, eu acho que toca nesse sentido. Vai trazer muita nostalgia. Inclusive o Ryu, que participa do site aí, que sempre tem a coluna Warp Zone no site, ele vai estar com a gente aí também nos próximos aí, que ele também é um fã saudosista aí dos jogos antigos. Muito show. Eu também acho o melhor da série, assim, em termos de, assim, a diversão que você tem jogando nele é muito legal. Eu particularmente gosto um pouco mais do terceiro, mas por causa do gráfico, que pra mim é muito bonito no terceiro, mas assim, o jogo em si é melhor o 2 mesmo, eu gosto. Eu considero o 2 e o 3, assim, eles, assim, os dois 100% pra mim, assim, eu não consigo escolher um melhor. Definir qual que é o melhor. Eu gosto muito do 3 também, do 1 também, mas pra mim o 2 é o que marcou. A música do 2 eu acho sensacional. Ela é estourada, eu acho, na frente dos outros. Mas eu entendo o que você quer dizer. É que o 2, ele traz um negócio mais sóbrio, assim. Os cenários deles são mais sóbrios. Ele é muito artístico o jogo, né? Ele é um pouco mais realista do que o 3. O 3, ele já passa a ser um pouco mais colorido, né? Ele ser mais um pouco desenho. Mais infantil, né? Não sei. Mais infantil. O 2, ele é um pouco mais sério. Parece mais uma pintura mesmo, uma pastel, assim, né? Mas é até por isso que eu gosto um pouquinho mais do 3, porque ele tem essa coisa mais de cor, de desenho, assim, não sei, né? Apesar de algumas partes são muito realistas, uma coisa que eu acho legal, já que a gente vai partir por 3 agora, que, tipo, o gráfico da água naquela primeira fase que você joga no 3 é muito legal, é meio 3D, assim, tem aquela perspectiva. Bonito. Nossa, é sensacional, aquilo no Super Nintendo, assim, quando você pega aquilo pra jogar a primeira vez, nossa, é de deixar qualquer um louco. E olha que eu vim jogar esse jogo, eu já tinha jogado PlayStation já. Já tinha visto alguns jogos 3D, mas mesmo assim ele fascinava da mesma forma, assim, né? Muito bom. Mas eu acho que é a arte do jogo, não sei, eu tenho a seguinte opinião sobre gráfico. Eu acho que gráfico é 60%, entre 60% e 70% arte e 30% ou 40% capacidade técnica do console. Então, tipo assim, tem coisas que podem ser de consoles muito antigos, mas que são bonitas de enxergar até hoje. Você sabe que tecnicamente está superado, mas que continua agradando seus olhos, cara. Verdade. Eu até tava comentando com o Mr. Bubbles já várias vezes, a gente falou sobre isso, e com o Raid também, que quando, por exemplo, hoje em dia, eu tento lembrar de algum jogo do PlayStation 1, por exemplo. Aí eu lembro ele legal na minha cabeça. Por exemplo, Tenchu, por exemplo, que é um jogo que eu gosto muito no PlayStation 1. E quando você vai jogar, é um bagulho que, tipo, você vê e fala, nossa, era assim mesmo quando eu jogava? Tipo, fica datado, né? O Clock Tower também, eu gostava muito daquele jogo. Fui jogar esses dias, nossa. É, nossa, dá uma decepção, né? Agora já com jogos 2D não, por exemplo, quando se eu jogar hoje Donkey Kong, eu vou continuar achando maravilhoso, assim. É. Isso que é legal nos jogos 2D, ele continua com aquela arte que te agrada, assim, né? E... é uma coisa muito legal. Viva o emulador e o filtro dele, né? O filtro ajuda muito. Mas se você jogasse numa TV, por exemplo, ou se você pegasse no Super Nintendo mesmo pra jogar, você ia achar tão bom quanto, assim, porque por causa da resolução. Mas enfim, é muito legal jogar esses jogos. Donkey Kong 3, acho que inclusive Donkey Kong 3 junto com Super Mario World 2 são as coisas mais bonitas que tem no Super Nintendo, né? Uma curiosidade, sabia que quando o Miyamoto foi fazer o Mario World 2, o diretor da Nintendo pediu pra ele fazer baseado nos gráficos do Donkey Kong, né? Seguir aquele estilo lá, Só que o Miyamoto falou que não gostava daquilo. Eu acho que pro mundo Mario ia ficar meio farofa, sabe? Eu acho que ele foi sensato. Aí ele fez tudo baseado naquele gráfico estilo giz de cera, né? Exatamente, e ficou muito bom, né? Coube bem no Mario, né? Imagina o Mario World 2 se fosse com o gráfico do Donkey Kong. Não ia ficar sabe o que legal, ia aparecer? Né? Ia aparecer aquele Mario RPG. Não tem um gráfico meio estranho. Ia seguir aquele estilo. Ia ficar de longe, muito pior. O que tem de novo nesse Donkey Kong que a gente pode comentar? O 3? O 3? É, o 3, personagem novo, né? É verdade, nesse que novo... eu acho até que não foi tão pertinente pra série, né? Ele veio meio que pra substituir, voltar aquela jogabilidade do Donkey Kong. Porque você pega no Donkey Kong 2, que tem a Dix e o Diddy, eles têm uma jogabilidade muito parecida. Aí acaba que muita gente usa muito mais a Dix por causa do que ela plana, né? Com o cabelo dela. Do que com o Digi, porque, por exemplo, no Donkey Kong 1 você tinha essa diferença. Por exemplo, você tinha que usar o Donkey Kong em algumas partes específicas e o Digi em outras. Já no 2, a Digi supera a Dixie supera o Digi em quase tudo, né? Praticamente, porque ela depende, é melhor. Mas depende, tem algumas coisas que você só consegue fazer com o Digi. Por exemplo, ele dá aquela estrelinha, tem lugares que você consegue dar a estrelinha caindo pro buraco, e depois quando ele tá caindo, você pula de novo e você consegue alcançar alguns lugares. Mas isso já é em casos específicos, assim, quando, por exemplo, você tem que fazer quando você ia catar aqueles DKs que era quase impossível de conseguir. Assim. Mas na jogabilidade geral, ela é melhor que ele, né? Ela é melhor. Só que no 3 elas deram uma corrigida, né? No 3, já não é tão. Volta a ser igual o primeiro, porque você acaba precisando do eu não forte. Sei o nome dele, do mais fortinho é o lá. Inclusive, reza a lenda que no Donkey Kong 64 é o mesmo personagem, só que, tipo assim, com outro nome, só como se ele fosse criança, só que ele criança ele já é muito maior que o Donkey Kong, parece né? Parece que ele é o primo da Dix, alguma coisa assim na história, não sei direito. A história do Donkey Kong realmente não é uma coisa... História desses jogos não importa, né, na verdade. Não importam, né? Eu lembro que nesse assim, o gráfico é absurdamente bom. Tinha aquelas fases que... No gelo. Nas árvores... No gelo, eu ia falar daquelas das árvores, lembra que tem uns pica-paus que eles vêm descendo? É muito difícil aquela fase. É. Muito bonito. O que eu achava legal também é aquelas fases submersas que você ia vendo como se fosse dentro do casco do navio, assim, você ia vendo aquele fundo que era 3D, conforme tudo colorido, você ia navegando. Nossa, era muito parece lindo. O fundo do Orion Games lá, né, da água. É verdade, lembra um pouco mesmo. Falando que acessem em Orion Games. Orion Games. É atualizado todo dia, vamos lá, gente. Então, tem animal novo, lembra que tinha um elefantinho nesse aí? Ele tinha medo de rato, né? Ele via um rato e saía correndo, assim. Você não podia chegar perto do rato com ele, era muito legal. Você só chegava perto do rato quando tava escuro. Aí tinha umas lâmpadas, assim, na fase, que ficavam balançando, né? E quando ela mostrava o rato, ele via ele e saía correndo. Agora, se tivesse escuro, ele matava tudo, não tinha problema. Isso que eu acho legal no Donkey Kong, assim, porque toda fase tem uma dinâmica diferente que eles colocam. Lembra que nesse... Tinha aquela coisa da aranha também. Da aranha que ficava uma mira na tela e você tinha que ir se escondendo durante toda a fase, assim. Tinha uma que você fugia do enxame de abelhas também, lembra? Tinha, porque você tinha que cair na água. Tinha uma outra que ficava caindo raio sem parar. Não sei se você aí você andava com um barril na cabeça pra se proteger, né? Tinha uma outra que você caía numa água verde, se eu não me engano, que a jogabilidade trocava aqui quando você apertava pra trás e ia pra frente. Então, é muita coisa diferente que eles colocavam, assim. Os chefes eram muito bem elaborados. Lembra que tinha aquele chefe da neve que você ficava meio na perspectiva, assim, de você olhava ele lá no fundo, de profundidade, tinha que tacar a bola de neve pra acertar o peito dele? Era da hora. Ficava, tipo, vendo de trás deles, né? Aquele primeiro também que você tinha que pegar os bichinhos e tacar na boca dele pra ele arrotar e cair, que era um barril. pode crer. Tô louco. Era muito diferente. Era nesse que voltava aquele urubu do Donkey Kong 2 como um fantasma? Ou era no Donkey Kong 2 mesmo? Ah, era no 2. Era no 2, né? No 2 ele volta como fantasma, né? Nesse não. Nesse são. Esse já é um pouco bem diferente. É, assim, é pouco diferente dos outros, né? Uhum. Ele já traz um mundo, parece que novo. Porque o 1 e o 2 dá a impressão que é o mesmo mundo ainda, né? Esse já muda mais o estilo, né? É, muda um pouco o estilo, já é um mundo diferente. É que não tem aquele negócio dos piratas, né? Que no primeiro tem o pirata lá, o carro, e nesse ele é um cientista, né? Cientista maluco. É, ele é um cientista maluco. Pra variar, né? Como sempre, cientista sempre é maluco nos jogos. O que eu acho interessante, o que eu acho assim, é uma característica desses videogames, assim, naquela época, se vocês repararem, assim, eles meio que, eles não poupavam ideias, né? Eles iam mandando ver mesmo, assim, sem se preocupar. Acho que eles não tinham, hoje em dia as produtoras têm essa noção de que a cada temporada vai mudar os consoles, assim. E naquela época eu acho que não tinha muito, porque pode ver que no Nintendinho mesmo saindo 3 Mario Bros, né? Hoje em dia só sai um por plataforma, normalmente. Vai sair o Mario Galaxy 2 agora, mas é outra questão. E naquela, por exemplo, no Super Nintendo saiu 3 Donkey Kongs fantásticos. Engludado assim, no outro, né, cara? Engludado no outro. E impressionante, assim. E não tem copiado, não é cópia um do outro, assim. Os não, três não, são não. Muito diferentes uns dos outros, assim. Eu lembro, assim, a Rare devia ser muito abençoada nessa época, porque é muita ideia boa num jogo só, né? Sim. Você vê que o jogo não peca em nada. Eu não consigo apontar nenhum defeito no Donkey Kong 3. Eu também não. É, não, acho que são três jogos, assim, dos grandes, que figuram entre os grandes jogos de plataforma da história do videogame. Que lógico que só perde para Mario por motivos óbvios, porque Mario atravessa gerações segurando a onda. Então, continua sendo. É, Mario é, foi e será, né, cara? É, foi e será. É, foi e será. É o princípio, meio e fim, né? Ômega é o Alpha e o Ômega, né, cara? Não tem como comparar. Tem, mas eu acho jogos excelentes, mas também acho que naquela ideia, tipo assim, não tinha, naquela época, né, não se tinha uma previsão de vida dos, não se tinha tantos estudos de mercado para saber o quanto ia durar um console. Então, é tipo assim, acho que o pessoal trabalhava com menos pressão. Ah, não, mas isso aqui não vamos fazer agora, vamos jogar para outro console. Pessoal investia. Não tinha DLC, ideia, né, cara? Não tinha DLC, não tinha essas coisas. Então, os modelos de negócio eram modelos de negócio menos agressivos, né? Lógico, o mercado era menor também. É, então, eu acho o fato do mercado ser menor é uma coisa que, por exemplo, deixava as produtoras trabalharem muito mais com arte do que com produtividade, entendeu? Eu acho que, eles queriam ganhar dinheiro e tudo mais, mas eles também trabalhavam focando essa coisa artística, assim, em grande parte dos jogos. Acho que hoje em dia isso já não tem muito, assim, acho que já são empresas muito maiores, então, assim, fica tudo muito terceirizado, sabe? Tipo, o cara que tá cuidando de uma parte do jogo não é o mesmo cara que vai fazer outra, então acaba que no final soma tudo aquilo ali, manda ver pras lojas e acaba que... Estraga, já aconteceu um muito pouco, isso. Né? Estraga um pouco. Você tá jogando um jogo, tem uma parte que é de um jeito, outra parte é do outro. Se não tiver uma boa supervisão, sei lá, uma mente... Uma palavra de peso, assim, daquele cara. Não, eu quero que seja isso e vai ser... E não tinha muita coisa como, por exemplo, multiplayer, que sai uma versão nova do jogo, como o jogo é online, é multiplayer, todo mundo tá jogando aquela versão, você acaba sendo forçado. Então, tipo assim, se a galera na vizinhança, cada um tivesse um cartucho do Donkey Kong, vira e mexe, alguém tava jogando um ou dois, ou três, independente, tipo assim, não faria tanta diferença, você jogou o três e depois volta e joga um. É verdade. Sabe? Não tem. Não tem nessa época, a gente não tinha essa noção, não, cara. Tipo, de então. 2 e 3, era assim. E o que eu acho legal do Donkey Kong, assim, qualquer um dos três, se você for jogar hoje, você vai se divertir da mesma maneira. Assim, o jogo não tá velho de jeito nenhum. Seja você jogando ele em emulador, no próprio Super Nintendo, seja lá onde for. Assim, até no celular deve ter também. Game Boy Advance. É, não importa, é um jogo bom, assim, eu mesmo, se eu pegar Donkey Kong pra jogar numa tarde, num sábado, eu vou me divertir, a mesma coisa que eu me divertia quando eu tinha lá 11, 12 anos. Inclusive, eu vou fazer isso agora. Adeus, né? Acabou terminar, né? Eu fico a minha dica, quer dizer, a dica de todo mundo que tá aqui, né? Se você é mais novo, não participou dessa época, jogue Donkey Kong 1, 2 e 3, nem não que seja só... Não perca tempo. Nem que seja só pra experimentar. Que você não vai jogar muito. É claro que não tem aquela coisa, não tem como comparar com Call of Duty da vida, uma coisa nova, mas o jogo é muito legal. As ideias estão aí até hoje. Eu acho até que bate uma comparação, sim, se for ver bem, assim, eu acho que é um negócio que assim, não, lógico que são gêneros diferentes, mas eu acho que não perde nada pra esses jogos de hoje em dia, não. Muito pelo contrário, acho que os jogos de hoje em dia é que tentam correr atrás dessa época do videogame. São poucos, né, que se salvam aí, que marcam a época, né? Verdade, como hoje em dia... Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não, não tenho nada. É só boas lembranças eu tive durante essa conversa. Muito boas lembranças, assim, muito bacana ver a galera conversando sobre um entretenimento que marcou tanto a vida de todo mundo. Aí por aí a gente vê a importância dessa série. Inclusive, eu tive uma ideia aqui que eu acho que a gente tem que fazer, é que a gente tem que marcar um happy hour aí algum dia pra gente sentar todo mundo, jogar Donkey Kong e jogar jogo conversa fora. Ah, comer, com certeza. Tomar um refrigerante, comer um salgado, jogar Donkey Kong, cada um joga uma fase, passa o controle. A gente vai ter que fazer isso. Com certeza. Eu quero dizer também que, assim, foi uma época dourada, como nós dissemos, infelizmente, mas assim, sempre fica a esperança de um dia, sei lá, de repente a Rare volta a se juntar com a Nintendo e eles façam difícil, uma sequência. Ah, sei, né? Porque a Rare vai criar uma... Os donos da Rare vão criar uma nova empresa, já. Eles já criaram, eu acho. É, né? Mas, por exemplo, todo mundo achava impossível o Sonic e o Mario aparecerem no mesmo jogo, né? Isso aconteceu. Vamos, sei lá, né? De repente, milagre acontece. Mas, enfim, a esperança é a última que morre. E pra que, se isso não se concretizar, a gente vai ter sempre esses bons jogos pra jogar. Bom, amigos do OrionCast, então foi esse o nosso sexto episódio. Terminamos aí de transmitir em todas as suas emoções, como vocês viram. Mais um episódio do OrionCast. Não esqueçam de comentar na própria board do cast, no nosso fórum. Mandem sugestões para o Warp Zone, mandem sugestões para o Flame Wars. Perguntas, críticas, falem mal, mas falem da gente. Até a próxima edição.